coração. Se Jesus não confortar meu coração, aqui não viverei, jamais eu viverei. Se Jesus não confortar meu coração, aqui não viverei, jamais eu viverei. Se Jesus não confortar meu coração. Graças, sim, graças, graças te dou, ó Senhor. Graças, sim, graças, graças por teu grande amor. Este mundo não me dá real prazer, a vida aqui é toda cheia de pavor. Aqui não viverei, jamais eu viverei, vou morar lá no céu com meu Senhor. Aqui não viverei, jamais eu viverei, vou morar lá no céu com meu Senhor. Graças, sim, graças, graças te dou, ó Senhor. Graças, sim, graças, graças por teu grande amor.